Rádio Espinharas de Patos. ZYI 677. Faixa 1400 kHz. Ondas médias AM. Emissão Patos Paraíba Brasil. Força 5000 watts. Uma emissora da Fundação Cultural Nossa Senhora da Guia, a serviço da moral, da fé e da cultura. Todas as terças-feiras, direto do Santuário de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, a Santa Missa, transmitida pelas rádios Espinharas AM 1400 kHz, com início às 16 horas. Apoio Cultural, Engarrafamento Coroa Limitada. Rádio Espinharas, uma emissora católica para um mundo melhor. Comprar no Armazém Paraíba todo dia é só alegria, é só alegria. É facilidade, promoção e simpatia, é só alegria, é só alegria. A alegria de comprar o que sonhou e realizar um desejo que você alimentou. Móveis e eletrodomésticos, a gente confia. No Armazém Paraíba é só alegria, é só alegria. O programa a seguir é de responsabilidade do seu apresentador, de acordo com a lei que assegura a liberdade de expressão. Está no ar, programa Poesia e Violas. Com a dupla Irmãos Pereira, Paulo e Genaldo. É que a viola fala alto no meu peito humano, e toda moda é um remédio pros meus desenganos. É que a viola fala alto no meu peito humano, e toda mágoa é um mistério fora dele. Boa tarde, Patos, Paraíba, Nordeste, Brasil, você que liga o rádio, você que acessa o nosso, através da internet, o nosso e-mail. Agradecemos de coração desde já pela audiência marcante todos os dias. É o Poesia e Violas com os irmãos Pereira, ao vivo e a cores, pela Rádio Espinharas de Patos, na Paraíba. Eu vou buscar poesia na flor do manjericão, no profeta da Funsemi que faz sua previsão. Eu duvido é que ele acerte da maneira do carão. Na água do torrião que deixa o solo mais frio, que se transforma em enchente e enche o leito do rio, cicatrizando a ferida da peixeira do estio. ZYI 677, onda média, rádio Espinharas, 1400 kHz, 5000 watts de potência. Uma emissora da Fundação Cultural Nossa Senhora da Guia, Patos, Paraíba. Prefeitura Municipal de Imaculada apresenta Forró do Povo de Imaculada 2018, de 21 a 23 de julho. Tá chegando a hora e eu tô de novo, vou pra Imaculada pro melhor Forró do Povo. Tudo começa no sábado, dia 21 de julho, com Geninho Batalha. Vem pra cá, menina, pro pagode do vaqueiro. Vem pro João André. E Cavaleiros! Cavaleiros do Forró! Minha rainha, meu grande amor! No domingo, dia 22, tem o Wesley Stone! Vida de rico, Sem saia rodada. Alguém avisa ela que eu estou sofrendo, sofrendo por amar alguém que já botou outro no meu lugar. Pedrinho, Pedrinho pega seu vaqueiro apaixonado, sofre. Segunda, dia 23, Feitiço de Menina. Forró dos Plays. Calcinha Preta. Calcinha Preta. Porque eu amo você. E as atrações não param. Teremos ainda no sábado, final do 6º Campeonato Municipal. No domingo, às 16h, 2º Congresso de Viola, Pedro Menezes. Homenagem a Benoni. Na segunda, o forró começa mais cedo, com os artistas locais. Odaíri Forrozão Raios, Messias Moreno, Toca do Acordeon, Toente Oliveira e Johnny Estilizado. Forró do Povo, o melhor São João da Serra do Teixeira. Realização Prefeitura Municipal de Imaculada. O trabalho continua. ZYI 677, Onda Média, Rádio Espinhares, 1.400 kHz, 5.000 watts de potência. Uma emissora da Fundação Cultural Nossa Senhora da Guia, Patos, Paraíba.